Puxa, VD2, 5-9, contato o radar na decolagem, estima para nível de voo 360, foi direto Leda. 360, direto Leda, obrigado. 4000, aqui a minha identificação, vou para onde Palmeiras, para chegar na Palmeiras de 1, que é o negócio 05, repete para descida. Anda, 4000, vou para onde Palmeiras, para chegar na Palmeiras de 1. Gente, Palmeiras de 1. Anda, 4000, 2. Do abrigo de milhas, sul da posição do médico, contato radar. Chegando 259, chega o centro Recife, frequência 28, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2835-238-69-6259. 146. Esse para a nível de voo 050, tem condições de voar para o médio? 46, desce para 2010, pelo 9025, autorizado final do procedimento LSXE, reporte estabilizado no localizador. Cancelada as restrições de altitude de WhatsApp. 100, para 2010, Azul em Salvador, boa noite. Azul 2781, pronto no ponto para dar no zero. 2781, autorizado a NR, colapso no zero, vento 3, posição variável em 2 nós. Autorizado a alinhar e decolada 10 azul 2781. Salvador, eu poderia confirmar para o azul 2781 se está livre da restrição de 3 no pés até 2,5 da minha Salvador? Um trem inferior ou superior, confirme. É, que tem uma restrição, manter 3 no pés até 2,5 da minha Salvador ou cruzar esse nível 5 acima, a 15 da minha. Poderia confirmar se está livre da restrição? A princípio é negativo, se puder coordenar com controle, com gentileza. Então a gente condenou aqui com o controle para livre da restrição. Grato azul 2781. Decolou 4-6, com controle 1-9-0-9-8, correção 1-9-9-8, bom voo. 1-9-8 para o azul 2781-1, boa noite. Azul 2781, decolado na Arboruno. Azul 2781, contato radar, sua para nível de voo 20, tutelado, sugestão de altitude, e direto Lefa. 160, direto Lefa, cancelado as restrições, o azul 2781. No Central, está 2290, Delta Provincia. 3290, qualquer noite. Se estabilizado na sinal visual, rumo a 4000, é só de trabalho. Sinal 4000, chama Touro do 8, decimal 95. No 895, rumo a 4000, obrigado. Salvador, boa noite, rumo a 4000, estabilizado na sinal do S8 a 10, é só de trabalho. 2-0, descendo em turno 2000 feet, cleared for IRX, observation localized. Ok, down 2000 feet, and call the established, 3-11-3290. 6, Solo 55, libera a esquerda para o parte militar no corte de frequência. Boa noite. Boa 1705, autorizado o alinhar e decolapso no zero, vento variável em 2 nós, informo o R2320 aproximando para o no zero a uma milha de duna. Center, decolagem autorizada no zero, voo 1705. Azul 2781 do Chefe Centro Recife, frequência do 2000 do 0 até 2000 do 0. Sim, tio Azul 2781, no chama Recife 1260, Alterna 1288, muito obrigado, boa noite, até já. Contato radar da colagem, sube, mantém nível 360 via saída de São Bruno. Falando 360 via São Bruno, vou no 705. Evo Alfre, 2 knots, informe. In vicinity, ok? Ok, we'll clear the last time. 320. 290, solo 06, de fria, direita, chame solo em 121 decimal, correction, ground at 06, leaving right, com covador ground, frequency 111.9. 11923290, thank you. Chama agora o centro Recife na frequência 128.35, alterna 23.8. 28.35.238, bom, 705, obrigado, boa noite. 9099, autorizado alinhar e decolar para o sono zero, vento 100 graus, o 99. 7, autorizado, alinhar para mim, decolar da 10 para o 099. Zero 99 decolou, zona 7, chama controle 1-9-0, correção 1-9-8, bom voo. 098, obrigado, uma boa noite, 099. Controle de Salvador, zona 099, boa noite. 099, contato radar na decolagem, submanto nível 360, via saída Arbo 1. 360, Arbo 1, voo no 099. Ligou no 099, vai ter que ficar na proa de Arbor pra evitar formação. Confirme voar, pessoal? Arbor. Confirme? Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Ligou no 099 autorizado, tem confirme voar, Alessa? É, não, na verdade é melhor agora Arbor, depois Alessa. Afirma, autorizado, ligou no 099. Afirmativo, 099. 099, contato COI. Passa nível 970, chama agora sobre Recife. Na frequência 260, aperto 288. 260, 288, gol 1099, uma boa noite. Boa.